dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. São amores que deixarão uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Venha conhecer Lolita Confecções. Nação Domingo, próxima Nossa Senhora das Graças. Terra Firme, vestindo sua família há mais de 10 anos. É sucesso. Estou sofrendo aqui sozinho a chorar. Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. Estou indo pra sempre. Você não sabe o quanto que eu amo você. Vou correr contra o tempo. Só ele pode curar as feridas do amor que eu estou vivendo. São amores que deixarão momento de acabar. Mas eu não me esqueço esse teu jeito de me conquistar. Momentos que passei contigo foram tão bons, mas sem você pareço a nota fora do tom. E a tristeza invade o meu coração. A felicidade é você quem traz. Estou com você, eu sinto aquela paz. Se estiver sozinho, eu vou aí te encontrar. Prova daquele amor que só você sabe dar. Fala no seu ouvido que eu só sei te amar. Eu não aguento mais, do jeito que tá, eu sei que não dá não. No meu peito bate saudade, solidão. Em cada momento eu grito o seu nome. Para te falar, dizer que sem você não dá pra caminhar. Não dá pra caminhar. Banda Capricho, Capricho. A felicidade é você quem traz. Estou com você, eu sinto aquela paz. Se estiver sozinho, eu vou aí te encontrar. Prova daquele amor que só você sabe dar. Fala no seu ouvido que eu só sei te amar. Eu não aguento mais. Sons e mixagens, DJ Daniel Cardoso. Seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante. E eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Com vejo o sol se afastando no horizonte, igual você que se escondeu de mim. Não sei porquê um amor que era tão grande foi ficando assim. Passei, eu nunca te encontrei. sei que eu não sou tudo o que pensou. Dá pra disfarçar, não quero terminar. Só quero uma chance, onde está o amor que sumiu e me deixou? Quando você foi embora, você mal sorriu. Me disse que não era o fim e que ia voltar pra mim. Eu queria ter a chance pra recomeçar. Acho que não me quer mais e eu ainda tenho fé. Por onde quer que eu vá, eu tento te encontrar e já não sei mais para onde que eu vou. Me fala amor, me chama que eu vou. Gente se amar, me chama que eu vou. Eles estão de volta, mais românticos do que nunca. Júnior e Neto, é sucesso. Quando você foi embora, você mal sorriu. Me disse que não era o fim e que ia voltar pra mim. Que ela só me enganava, falando a todos que não gostava de mim. Hoje veio a certeza, esse jogo um dia vai mudar pra mim. Agora chega, meu amor, de incerteza. Vou buscar outro e colocar no seu lugar. Um dia desse você vai se arrepender dessa maldade que fez com meu coração. Adailson Júnior. O jogo do amor não é tão fácil, sofre demais nessa aventura. Nem parecia que ela só me enganava, falando a todos que não gostava de mim. Hoje veio a certeza, esse jogo um dia vai mudar pra mim. Agora chega, meu amor, de incerteza. Vou buscar outro e colocar no seu lugar. Um dia desse você vai se arrepender dessa maldade que fez com meu coração. Nunca vai querer mudar pra mim, mas dessa vez não vou te dar o meu perdão. Um dia desse você vai se arrepender dessa maldade. Calma, me escute só por um minuto. Prometo ser breve, eu te juro. E já faz um tempo que eu penso em encontrar. Não encontro palavras pra me expressar. Calma, me escuta, cê vai me entender. Não sei sua reação, mas eu vou te dizer. São mais de 5 anos tentando encontrar o jeito mais fácil de poder falar. Do dia 4 de março, às 20h15, uma carta deixada no seu portão. O meu celular tocou, você logo me falou. Recebi uma linda declaração, mas não dizia realmente o nome e o endereço do tal remetente. O remetente sumiu. Quem disse que te amava fui eu. É verdade, teu olhar me faz viajar. Volto pro teu ar, é o que me faz inspirar. O remetente sumiu. Quem disse que te amava fui eu. Que com você queria casar, de frente pro mar. Que o

você foi despejado do meu coração. Vá morar no beco da decepção. E você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi despejada do meu coração. Vá morar no beco da decepção. Quero ouvir assim. E você foi na minha vida a pior. Ô, oh, modão. A forte. Isso é louca tentação. Comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente, aí não aguenta e falei o que o coração sente. E o quê? Vá pro inferno com seu amor. Esse é pião de alvim, modão, meu violão. Não deixo não, não deixo não. Deixa de usar chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não, não deixo não. Deixa de ser vaqueiro, ouvir forró e ouvir modão. Não deixo não, não deixo não. Deixa de usar chapéu pra usar gel, meu Deus do céu. Não deixo não.